O que houve com você? É só tristeza que se vê. O que foi de tão ruim? O que foi que aconteceu? E a esperança já morreu pra você ficar assim. Já se ouviu você falar que pra bênção alcançar é preciso insistir. Quando a bênção está chegando, você quase alcançando, você pensa em desistir. Vem trazendo, feche os olhos para ver. Só mais um pouquinho, a vitória logo vem. Envergonha e Satanás. Você logo vai vencer. O que houve com você? Alegria era te ver ao ouvir você cantar, mas agora está vagando pelos cantos lamentando e não para de chorar. Pare pra pensar agora. Qual o dia e a hora que Jesus te abandonou? Nos maiores sofrimentos, nos teus piores momentos, Ele que te carregou. Só mais um pouquinho. Você logo vai vencer. Envergonhe Satanás. Insiste um pouco mais. Você logo vai vencer.